Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando, o Copretinho Básico ao vivo pra todo mundo pela grande rede Atlântida do sul do Brasil e pra todo mundo literalmente pelo atlântida.com.br. Que é, meu? Tá discorda do que, cara? O grito é discorda, né? Alô, som. Opa, é assim, beleza? Mesmo? Tá, tá assim meio ruim, tá assim meio... Não, tá. É o que tem, astral, mano, é o que tem, astral, mano, é o que tem. Tá ruim. Eu tô falando aqui do Neymar na capa da Trip, tá. Tá muito mais gostoso, por exemplo, que a Carla Lamarque, que tá no outro lado aqui da chamada. Aí eu gritei, discordo! É, tá bem. O Cajá acha que a Carla Lamarque tá é mais gostosa do Neymar. Tá bom. E aí, mas eu acho que não. Bota no buraquinho lá pra mim. Fala, isso, isso. Obrigado. Agora me dá aquele ali e pega isso aqui. Rapaz. É a troca de fones do Pretinho. É Copa do Mundo. Cada um só. O Maurício só. Não, eu só quero usar se for aquele Sony preto grandão. Bicharoca. Toma jeito de homem. Estamos chegando com a telefonia do Big. Grande Big, grande pô, tá parceiro. Chegando, tá chegando a hora de mais um Pretinho Básico na casa do nosso ouvinte. É neste próximo sábado. Milhares e milhares e milhares e milhares de participações. Boa, pelo Torpedo. Tá agora não dá tempo mais pra mandar. Vai estar concorrendo o ouvinte do Sergipe. É mesmo? E outro é Rondônia. Cara. Ah, vamos pra Rondônia, beleza, cara. Então. Vamos pra demais, cara. Aracaju, demais. Não dá tempo mais pra mandar o seu Torpedo SMS. Era só até o dia 14, não é mesmo, Marcelo? É verdade! Que dia é hoje, Marcelo? Hoje é dia 14. É, hoje é dia. Hoje. Dá tempo ainda. Até o dia 12, até 12 horas. Até 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. 23, né, Ananá? 23 horas e 50. Dá tempo ainda de você mandar pra gente o seu Torpedo pra 49207, escrevendo PB na frente e completando a frase. Eu quero o Pretinho na minha casa porque... Até hoje dá pra mandar, até o fim do dia de hoje, o custo é 31 centavinhos na sua conta, mais uns impostinhos ali, pouca coisa de imposto, e você corre o importante risco de receber na sua casa a galera do Pretinho Básico pra transmitir aí mesmo, de dentro do seu cheirinho, de dentro do seu ninho, do seu lar, do seu armário, nosso programinha, você que está conosco todos os dias aqui na programação da Atlântida, tá certo, amigos? E pra gente chegar até a casa do nosso ouvinte, nós vamos com a telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. E depois dessa apresentação magnífica na casa do ouvinte, a gente vai lá pro Café Madrinha em Porto Alegre pra fazer uma balada do Pretinho. Olha, ser demais. Caprichada, balada do Pretinho em Porto Alegre neste sábado. Muito bom. Fala aí, Café Madrinha. Beleza, Maurício Amaral? Tudo certo, né? Tudo Marcos bem. Piangers. É isso aí. KG, Pedro. Tudo bem, aí, KG? Beleza, tudo bem. E tudo aí, certo, guri, tudo certo? Beleza, Lucruzeiro. Vamos lá. Sábado, no Café Madrid, Línea Brasil Milano. Tamo junto. Tamo junto. Qual é o número, guri? Não sei. 529. 529. Por que fez essa voz, Maurício? Não sei. Everton Cunha, Mr. Opa, P. Opa, tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bem. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos ser imóvel hoje, é isso? Sem estrela móvel. Tá na África. Daqui a pouquinho, então, vamos tentar um contato em dois canais com nossa equipe na África do Sul, na Copa 2010. Destaques do Clique RBS. As vendas do Dia dos Namorados tiveram um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Só em Porto Alegre, a movimentação econômica chegou a 50 milhões de reais. Caramba, meu! É o acesso ao crédito, né? Alexandre? É verdade, Marcos. Ó, 50 milhões, hein? Neste ano, os presentes mais procurados pelos casais foram roupas, livros, perfumes, cosméticos, joias e celulares. Ai, que amor! Receita deposita amanhã a restituição do Imposto de Renda 2010. Deitou! 1.470.000 contribuintes foram incluídos no primeiro lote. E muitos desses contribuintes que amanhã receberão já gastaram no presente do Dia dos Namorados. Verdade. Sabiam que o receberam na terça-feira. É verdade. Cargaram-lhe o carnê no sábado. É verdade. Pra não agradar a patroa. É verdade. Aí dá o déficit. Dá o déficit. É uma palavrinha difícil essa. Déficit. É o famoso contar com o ovo no da galinha. Brioco da galinha. Campanha na Nacional de Doação de Sangue começa hoje com o lema Doe Sangue, Faça Alguém Nascer de Novo. A campanha vai mostrar até o dia 30 como este gesto de amor pode salvar vidas. Para doar sangue, basta ir ao hemocentro mais próximo. Todo o procedimento demora muito pouco. É seguro e também não dói. Não dói? Para doar sangue é necessário, Maurício Amaral, sentir-se bem. Ah, não vai dar, cara. Sentir-se não bem. Muito legal. Apresentar documento com foto, uma foto boa, né? Boa. Uma foto que deixe, deixe bem ali o teu estado de saúde. Boa, ter entre 18 e 65 anos de idade. Perdemos o KG, cara. KG já não tá mais nessa fase. Pesar acima de 50 quilos. Perdemos o Everton. Perdemos o Everton também. Nunca vá doar sangue em jejum. Faça um repouso mínimo. Perdemos o Porã. Perdemos o Duda. Perdemos o Duda, cara. Faça um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação. Aí perdeu o Porã. Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. De novo, porém. Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação. Aí perdemos o Ronaldo. Aí perdemos o Pause também. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação. Perdemos o Porã mais uma vez. Aí o KG. O KG também. Foi pela primeira. E pessoas que exercem profissões como pilotar avião, ou helicóptero, conduzir ônibus ou caminhões de grande porte. Me perderam. Aí perderam o Almir. Subir em andaimes, por exemplo, praticar paraquedismo, mergulho, devem interromper as atividades por 12 horas para dar aquele acalmes no coração, né? Isso é mito. Já foi despancado. O cara tem que parar antes de doar ou depois? 12 horas antes. Antes? 12 horas antes. Ele não pode saltar de paraquedas e doar. Não pode. Tem que dar um tempo de 12 horas. Vai cair de paraquedas, né? Vai cair de paraquedas na doação. Você sabe por quê, né? Não. Pela alteração do sangue em função da adrenalina, endorfina e os outros inas totais. Dirigir um caminhão grande dá uma adrenalina. Tu tá maluco? Assim. Claro que sim, rapaz. E a força? Tu tamanho daquilo, a força que tu tem que fazer ainda que seja um freio de última geração, a força que tu tem que fazer no teu pé pra frear o caminhão. Pra frear, exatamente. Agora, esse negócio de doação de sangue, essas campanhas, me parece que tá na hora, já no ano 2010, da gente mudar. Essas campanhas ficam campanhas. Mas esse porque ano tá legal. Não, atividade. Não, esse não. Ano é eu dou, não é? Não, tá no blog do Não, essa era uma campanha de Portugal. Ah, de Portugal. É que lá não é doar sangue, é dar sangue. Então a pergunta que o governo português fez é: você deu? Sim. Não, você dá. Você doou, você doa? Não, é dar. Você dá. Então, você doa. Né? Não. Seria o. Não. Hello. Mas em Portugal, aí traduz para o português. Mas a minha proposta é diferente, porque uma campanha só existe porque não existe um hábito, certo? Ah, muito bem. E eu gostaria que a doação de sangue não fosse uma campanha, e sim um hábito. Talvez que com as a pessoas campanha a gente que só vão. Pois é, mas já faz muito tempo que tem campanha. Está na hora de conscientizar e deu, entendeu? Faça parte da vida. Tem ponto. Iniciativas bem sucedidas, né? Ao redor do mundo que dão prêmios, né? Tipo milha acumulada pra quem doa. Uhum. Cada vez que tu doa, tu ganha, sei lá, um desconto em alguns produtos. Tem até bares que dão cerveja pro cara que doa sangue. É que eu luto pela consciência da coisa e não ir porque, acordei, mas agora vou. Mas no Brasil assim, no Brasil tem que dar um faqueiro pra comprar jornal, né? Dar uns panela. Tem que dar alguma coisa na contrapartida, né? Senão o sujeito não sai de casa, né? Não tem nem dinheiro pra ir pegar um ônibus e doar sangue, né, cara? Ah, ganha um sanduba, né, quem doa sangue. Sanduba é um suco muito do doce. Mas sim, pra recuperar. Uhum. Barbaridade, que suco ruim aquele. Pô, Girino, não mas é verdade, o que eu vou fazer? Pô. Eu, na próxima vez que eu doar sangue, eu vou levar uma garrafinha de coca. Mas talvez mudou, porque tinha menos 65 quando tu doa, né? É, verdade. E de repente nós vamos chegar. Faz muito tempo. De repente nós vamos chegar lá nisso que eu tô pensando, porque 20, 30 anos atrás não havia o hábito da prevenção dentária, da prevenção de outras coisas relacionadas à saúde, e hoje isso já é um hábito, não é necessário, né, uma campanha, é cada vez mais faz parte da vida das pessoas. Talvez o sangue daqui a uns 10, 15 anos também passe a ser isso. Muito bom, Everton Cunha, sensacional. 6 e 12, estamos já atrasados. Opa, para desculpa. os flatos do dia. Flatos do dia! Flatos do dia, no pretinho básico, com KG. Flatos do dia de hoje vai pro João Vitor Viana, ouvintão aqui do Pretinho das 6. Abraço aí, João Vitor. Boa! 8 e 10, Ângelo Paes Leme corre e tenta não perder a forma. Salva de palmas para este senhor, né, cara? Uma salva. Pô, ele deve ser pai da Fernanda Paes Leme, né, cara? Ele faz alguma coisa pra estar na manchete? Corre e tenta não perder a forma. Bom, quando o cara tenta não perder é porque já perdeu, né? É porque já perdeu. É porque é um senhor já, né? É uma pessoa de idade avantajada, né? Avançada, né? É verdade. 9h32. Eu me fresquei aqui porque eu nem sei a cara que tem a Fernanda Paes Leme. Ah, obrigado. Porque eu tava me sentindo fora do mundo e não quis. Só me lembrei do nome, Fernanda Paes Leme. Não, até eu sei, cara. Até eu sei, pelo amor de Deus. Ah, não, aí é. Salva de palmas. 9h32, Luísa Brunet passeia com o filho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele é irmão da Fernanda Paes Leme. Aí, ó. Ah, irmão, cara. Aí é novo. Quem teria sido Rodrigo de Freitas para ter uma lagoa em seu nome? Boa, Maurício. Google. O que aconteceu no Lagoa Rodrigo? A Luísa Brunet passeia com o filho. Cara, é famosa essa Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Mas claro, rapaz, é cartão postal do Rio de Janeiro. E quem foi Rodrigo de Freitas? Pô, é o assessor da seleção, pô. Não, cara. Rodrigo de Freitas. 10h40, Cristina Aguilera se bronzeia em Miami. Algum comentário aí? Não. É difícil ela se. Vai se chegar com Marquinha lá em casa hoje, hein? Com esse friozinho. 11h20, Glória Maria e Adriana Bombom passeiam com as filhas. Ó, Maurício. A Bombom? Mas elas têm filhas juntas? Não, cada quem uma é o com pai? A sua, cara. Ah, bom. Meio-dia e 43, Nicole Kidman tá tentando engravidar, Pianjas. Aê! Nessa hora ela tava tentando engravidar. Que horas eram? Meio-dia e 43. Boa. Ela é namorada do Tom Cruise, que dizem era um casamento de fachada, né? Tom Cruise é gay e ela é lésbica, dizem, né? Ah, tá. Mas o Tom Wentz depois casou com a Penélope Cruz, cara. Dizem também é fachada. A Penélope Cruz também é... Não. Penélope Cruz não. E daí depois pegou a Katie Holmes, né? Que dizem que é fachada. Que é fachada, que ele controla tudo por causa da cientologia. Que é uma religião. E a filhinha aquela? Filhinha é fachada também. É alienígena, dizem. É o que dizem. É alienígena que... Cientologia, pá. 13 horas e 18 minutos. Elba Ramalho almoça com o namorado no Rio de Janeiro. Ô, Maurício Matar? Meu Deus. Não é o Maurício Matar, era, é o Maurício, né? Matar. 14h28, Cássio Reis volta de viagem com a namorada e o filho. Agora eu boiei aqui. Quem é o Cássio Reis? Cássio Reis é o ex da Danielle Vinitz. Ah! Cara, esse momento do programa é muito legal. O filho é o filho da Danielle Vinitz. Provavelmente. Com ele. Ah, ele também passa não os é finais de semana com ele. Ah, pode não ser. É legal pode. Nesse momento que a audiência, né, tá dividida entre os caras que não sabem, que nem nós, e aquele monte de gente que sabe e fica de cara com a gente. São os burros. São os burros, né? A gente fala algumas coisas, sei lá, sobre o espaço, a física, a economia. Ajuda. Aí tem um outro lado que diz, são os burros. E esse pessoal que sabe quem são esses atores. Dizem, ó. 15h24, Kelly Osbourne fica horrorizada com o animal morto na praia. Como é que cara sabe? Eu fico horrorizada com a Kelly Osbourne na praia. Imagina o bichinho, cara. Caraca, você que tá jantando. A Kelly Osbourne é filha do Ozzy Osbourne. Sim, aquele bichinho sem da goiaba. Mais comentários. Sabe? Horror. 16 e 12, Zac Efron exibe corpo sarado no Hawaii. Mas olha. E aí, Neila? Um dos maiores atores gays do mundo, né? Conhece, Neila? E o Zac Neila? Não conheço, é americano. Zac Efron é aquele do High School Music. Gay, cara. É esse do High School Music? Não sei, cara. Acho que é. Que é o namorado da gurezinha aquela aqui. Miley Cyrus? Não, Vanessa Hudgens, né? Isso é isso, né? Eu não sei, cara. Aliás, cara, a Miley Cyrus lá, aquelas, tava saindo de um carro sem calcinha e foi fotografada. Que isso, cara? Sem calcinha. Ela é menor de idade, eu gostaria de lembrar vocês. Vai ser o auditório, ela é menor de idade e apareceu na internet. Tinha as partes baixas, a mostra, e foi colocado naquele blog do Paris Hilton. Paris Hilton, né? Hilton. Ô, Paris Hilton, aquele cara, é um gordinho que faz só fofoca nos Estados Unidos. Ah, é? O nome dele é Paris Hilton? É, não é Paris de Paris, é Paris, P-E-R-E-Z. Paris. Tá, é o mexicano que faz um blog, é o Paris. O nome do cara é Lavandeira, na real. Tipo, o nome do cara é Lavandeira, eu acho. Mas ele tem esse cognome. O Pérez Hilton botou no Twitter lá a foto da Miley Cyrus com um negócio de fora. 17h55, Gerhard Butler vai à festa e abraça Lindsay Lohan. Importante, cara. Certo. Importante momento legal. Da festa que beleza. O Gerhard Butler chegou. A Lindsay Lohan que quase foi presa, né? Ela anda com a tornozeleira. Mas desligou a tornozeleira. depois da festa do MTV Movie Awards. E aí enxaguou. Foi enxaguar. E aí agora nossa, talvez seja preso. Beleza. Oh, que loucura, que, né? Cara? Esse povo. Não faça cara. Isso em casa. Não, faça. Não desligue essa televisão. Maurício, esclarece pra nossa audiência e pro Everton Cunha quem foi o Rodrigo de Freitas. Falta uma. Falta uma. Ah, falta uma ainda, perdão. Até porque foi a 12 minutos atrás. Não mais do que isso. Não mais que 12 minutinhos. Que nojo, cara. Zélia Duncan publica no Twitter fotos de sua viagem ao Quênia. É importante, ah, cara. Não. Importante pô, que a Zélia legal, Duncan tenha Zélia ido Duncan. Ao Quênia. Mas esperou Zélia a chuva cair. Não, a voz tem que ser um pouco mais grossa. Pô, mais grossa ainda. Não, aí vira Ana Carolina. É, exato. Segura nesse tom aí, tá bom. O Rodrigo de Freitas de Carvalho, esse é o nome dele, era um jovem oficial da cavalaria portuguesa. Qual é o século? 18. 1702. Tá, e aí ele morreu ali? Ele foi... casou com uma bisneta da Petrolina Fagundes, que era dona das terras onde fica a Lagoa. Rodrigo de Freitas. Ah, entendeu? Aí ele ficou de dono, de senhor da área ali e ficou o nome de Rodrigo de Freitas. Quer dizer, nem sorte. Era dele, era da deu família sorte. Da mulher dele. O cara isso deu um aí. Golpe do baú e ainda fica com o nome da Lagoa. Dando braguetaço, dando braguetaço. É, eu vou te falar. Mas era um garanhão, né? Pra ex-mulher, pra mulher dele, a viúva, botar e conseguir essa homenagem, porque o cara era bom. Essa a lenda que essa aí é tataravó do Neto Fagundes. A Petrolina. Petrolina Fagundes. Porque é charmoso, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas. É charmoso isso, cara. É bonita pra caramba, cara. Pena que é suja. Mas eles estão limpando, sabia? É eles estão com um projeto violento de revitalização. É verdade, estamos limpando. O Almir que tanto seu cabelo para a limpeza. O último, né? A última tentativa de limpeza do Almir foi lá no Golfo do México, foi tentar os, limpar os dutos lá de... Jogamos o camelo, jogamos... Não, antes, tu foi limpar e aí explodiu. Daí explodiu tudo. Agora vamos arrumar, fica tranquilo. Foi a última vez que o Porã se depilou, né? Foi tudo lá pro México. Tá, e aí, vai daí, Marcos Pianges, o que temos aí? Eu estou... aqui na vaga do Pianges para falar sobre Copa do Mundo. Boa! O produtor escreveu o seguinte: seria legal tu ler essa merda em época de Copa, ô pau no. Quem manda é o Felipe Arendt de Porto Alegre. Isso aí é uma nota da produção. Isso é a nota, da produção. É a nota carinhosa. Seria legal tu ler essa em época de Copa, seu pau no. O Omir na história das Copas. Esse ano a Copa é nossa, galera, né? Chiado, amanhã nós vamos ver. Chiado, o que vai ser? Chiado na transmissão agora. Esse ano, galera, a Copa é nossa. No Maracanã, a gente nunca vai perder. Didi, meu querido. Uruguai não vai ter chance, querido. Já prepara a festa aí. 1950, né? Aí, 82. Ô, Tele Santana. Deixa o Toninho Cerezo. A Itália tá na nossa mão. Esse Paulo Rossi não faz gol, querido. Vai tranquilo. Em 98. Que isso, Zagallo? Ronaldinho tem que jogar. Ele vai fazer 3. Essa baba na boca aí é vontade de jogar, querido. Põe o Ronaldinho, põe o Ronaldinho. Em 2006. Ô, Roberto. Tua meia, querido. Arruma a meia. Ô, Roberto. Meia! Arruma! Esse é o Almir, os serviços prestados muito ao futebol brasileiro. Parabéns, Almir. Mande um é verdade para a gurizada de Santa Cruz do Sul e um é isso aí, magnata, para o pessoal da SF. Abraço do Felipe Arendt. Ah, valeu. Finalmente a gente sabe o motivo das quatro. É, das quatro. Um só, se chama Almir. Parabéns, Almir. Tem o... que eu como já me considero um homem maduro, que do alto do meus, dos meus... 16 anos. Tá caindo. 20 e poucos anos. É madura porque tá caindo. Queria deixar um conselho pra vocês. Oh, conselho, chega aí, Dirceu. Imaginem comigo, filho de uma égua. Dirceu. Imaginem comigo, não importa o quanto ela é linda. Não importa o quanto ela é sexy. Podem fechar os olhos se quiserem para imaginar. Eu tô tentando imaginar não linda e não sexy. Não importa o quanto ela é sedutora. Não importa o quanto ela é bonita, é doce, cheirosa. Não importa, não importa. Não importa o tamanho dos seus seios. Ah, importa! Não importa. Eu até esqueci o que eu ia falar. Olha, eu procurei imaginar um bichinho. Eu até esqueci, rapaz. Reformatando o bichinho. É, mandou Mike Fagundes essa pra ótimo. Parabéns. Olha, até esqueci. Nós temos muito aqui nós temos amanhã o jogo do Brasil. Sim. E para tal, nós encomendamos lá para o Departamento de Criações, onde trabalha a dupla Pink e Cérebro, certo, aqui na Atlântida. Departamento de Criações nos mandou aqui o top de formação para a formação, obviamente, de rede. Da grande rede Atlântida. Da grande rede Atlântida e suas quantas emissoras mesmo? Eu até esqueço, são 13 emissoras. Né? 13 mais Porto Alegre. 14, então, 14. Né? 13 emissoras. 7 mais 8 é 14 ou 14, MCP? 15. 4 é 15. 7 é 15. Foi pra lá. E amanhã, então, a partir das 3 horas da tarde, nós estaremos ouvindo este top de formação produzido por alguém que esteve lá na Copa. Nas 5 Copas em que o Brasil foi campeão. E não é o Cagê. Não é o Carlos Couto, que é o DJ da Santa Ceia, que toca comigo na reunião dançante nesta sexta no Segredo. Carlos Couto produziu este top de formação para o jogo do Brasil contra a Coreia do Norte amanhã às 3:30 da tarde. Você vai ouvir com a gente aí na sua sala. Atenção, emissoras da Rede Atlântida, para o top de 5 Copas do Mundo. Pode marcar, atirou! Gol! Olha, beleza. Pode não ser verdade, mas é bem trovado. É bem trovado. É que aí trabalho de pesquisa também do Cagê, que foi atrás das... Quem é o Carlinhos? É o Carlinhos, cara, que marca o gol do Brasil em 1970. Carlinhos? Carlos Alberto. Ah, o Carlinhos. Carlos Alberto. É o Carlos Alberto. O capita. Carlinhos. Brincadeira. O narrador tinha intimidade, era tipo Galvão. Claro. Demais, hein, cara. Hoje teve França e, aliás, Itália e Paraguai. Aí um paraguaio foi contratado pra matar a ex-mulher do cliente. Paraguai vai até a casa da ex-mulher. Vem cá, Couto, ouve essa aqui. Paraguai foi contratado pra matar a ex-mulher do cliente. O Paraguai vai até a casa da ex-mulher, bate na porta. Isso é muito bom. Segundos depois, a mulher abre a porta e pergunta: pois não, senhor? Eu sou paraguaio, vim aqui para matá-la. Para o quê, senhor? Paraguaio. Mandou um Caco de Pissarras. Obrigado aí, Caco. Obrigado, Coutinho. Vai daí, Mr. P. Olha, a correção no classificado do Pretinho ao título deste e-mail. Importante, Eduardo que mandou. Boa tarde a todos do Pretinho Básico. No dia 14, portanto hoje, exatamente hoje, no programa das 13, foi feito um anúncio nos classificados do Pretinho de um veículo Espero, de ano 95. Ou Espero. Bom, foi dito por alguém que o veículo seria um barco e também que seria muito ruim de achar peças para ele. Acho essa parte do programa muito boa dos classificados do Pretinho, porque ajuda as pessoas a venderem seus produtos, mas os comentários que vocês fazem a respeito dos produtos a serem vendidos, lamentável, sem ter conhecimento, pode prejudicar o vendedor. A respeito do veículo anunciado, ele tem toda a mecânica da GM Chevrolet, motor e suspensão do Vectra. Com certeza, a manutenção deste veículo, além de ser barato, tem em qualquer autopeças. Como esse é que o Espero, aquele que a gente falou? Nos dois horários, para que a correção do que foi dito seja feita. Grato, Eduardo dos Santos, um abraço, amanhã meu caro Eduardo. Leite novo a uma. Leite novo tá. Não, vamos ficar lendo isso aqui. Vamos fazer um anúncio, vamos repetir o um anúncio. Errata. Pô, é verdade, isso a gente comenta, né? Eu comento, eu falo, sou o único que fala, pô, não vamos detonar os caras aí, os caras estão vendendo, estão precisando, se não tivesse precisando, não estavam mandando pra cá pra gente vender, né? É verdade, pô, então vamos dar uma força pra galera aí, né? Né, Marcos? Não, eu acho o seguinte, cara, esse ouvinte é meio mala, né? Esse que cara, isso, cara? É meio mala, é raro, não sei o que, demanda que isso, e tal. Cara. A gente tá aí fazendo de graça isso aí, rapá. Não, mas peraí, não, que isso, tá de graça, não, cara. Que isso, cara. Quer, não quer, não quer, não quer. Não, não, faz assim, não faz assim. Vai, quer dizer, ó. Momento manguaça cultural do Pretinho. Olha aí. Antigamente, no Brasil, pra se ter melado, os escravos colocavam o caldo da cana-de-açúcar em um tacho e levavam ao fogo. Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? Desandou o melado. A saída que encontraram foi guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo fermentado. Não pensaram duas vezes e misturaram o tal melado azedo com o novo e levaram os dois ao fogo. Resultado, o azedo do melado antigo era álcool, que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas goteiras que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada que pingava, daí o nome pinga. Pinga em mim. É isso aí. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas dos feitores, ardia muito. Por isso deram o nome de água ardente. Caindo em seus rostos, ardente, escorrendo até a boca, claro. Os escravos perceberam que com a tal goteira ficavam alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres, repetiam o processo. Não basta somente beber, tem que conhecer, diz boa, aqui o Alexandre de Castro, que mandou o momento manguaça cultural. Boa, muito bom, eu muito bom. Eu sempre fico na dúvida quando eu ouço essas histórias, se são reais ou mitos criados, né? Porque depois do troço que já existe, é fácil tu teorizar, né? Aguardente, o cara foi lá. Mas esse aqui é o mas tudo bem, mas eu não tô duvidando do ouvinte, por convenceu, favor. Convenceu, claro, é uma boa. Convenceu. 6:30, tá na hora dos classificados. Ó, prima mania. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Vamos a mais duas ofertas da nossa querida e milionária audiência. Vendo Fuscão Preto, ano 73, aro 14, bancos de Celta, tapetes de borracha e ainda leva consigo o conjunto de tapetes de Carpê. Mas que beleza! Toda esta oferta por apenas R$4.500 e aceito negociar. Coloca ele aqui. Abraços a todos e muito obrigado, Tomalves, com S, Toma. Né? Tom Alves, 25, pauzinho. TomAlves25@hotmail.com. Pauzinho. Certo? Certo. Olá, pretinhos. Preciso da ajuda de vocês para vender o meu apartamento em Santa Maria. É um apê térreo, tem 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, dependência completa, área de serviço. Todas as peças são bem amplas. Fica localizado ao lado do Colégio Marista Santa Maria, a 1 quadra do calçadão. Tô vendendo, pois estou morando sozinho nele. Minhas duas irmãs mudaram há um tempo e o apartamento se tornou grande só pra mim. E é cheio de fantasma, né? O cara tem medo de cair. Para, Marelo! Assassinaram uma família. É isso, cara! Para com isso, maluco! Era indígena. O valor é, o que peço é R$140.000, mas negocia-se propostas até mesmo envolvendo veículos ou outro imóvel na negociação. O cara quer dar o fora rapidinho, velho. Para aí, mano. Para aí, cara. O cara quer vender o AP, velho. Contato pelo e-mail lou.froza Froza F Rosa, lou.frosa, tudo junto, @gmail.com. Obrigado, pretinhos. Manda um. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, vamos faturar? Pra minha namorada Mari, que tá morando há algumas semanas em Canoas. Ih, abraço a todos, Lourenço Figueiró. Quer vender o que aí, Almir? Tem aqui o anúncio do Ederson, querendo vender um órgão. Opa! Olha só! Beleza, manda vendo bala. Vendo coração, totalmente reformado. Como assim, cara? Com 4 pontos de safena e uma capa, sua pilha. Acompanha, carregador, bivolt e kit veicular. Kit veicular no coração, velho. edsonleocanale.hotmail@www. Show do intervalo, voltamos em seguida, se Deus quiser. É com o contato da África, né? Oh, seu. É rapidão aqui no Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Cherokees estão chegando. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, 22 minutos para 7, aliás, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. E aí, doutor Alceu? Exatamente! Tudo beleza, doutor Alceu? Vamos chamar os nossos queridos meninos na África. Os pretinhos que estão na África, esperando para falar aqui no programa. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Petro, só mandar um abraço rapidinho aqui, doutor Petro. Manda aí, doutor, do Burger King, do Praia de Belas, doutor Petro. Queridos parceiros. Estão patrocinando a gente aqui, por saber, doutor Petro. Muito bom, aqui, né? Verdade. E olha, tem um povo que tá ligado no pretinho lá do Burger King, estão queimando os bifes lá, doutor Petro. Não, não me queima os bifes. O Daniel Miqueias, o Daniel... A Inajara, a Bárbara, a Evelyn, a Cris, a Patrícia e o Maico. Que beleza. Parabéns. Imagina a inveja do Potter na África, querendo louco pra comer um Burger King, não pode. Eu vou guardar o teu, Potter. Oh, que coisa. E aí, obrigado. Potter, tudo bem, querido? Boa noite, rapaziada. Um dia tranquilo de Copa do Mundo, sem muitas surpresas. A Holanda vencendo 2-0 a Dinamarca, também o Japão ganhando de Camarões. Na verdade, pode ter uma surpresinha aí, 1-0 Japão. E agora à noite, um jogo feio, como a Itália gosta de fazer 1-1 com o Paraguai, com a cara da Itália. A Itália deve ir longe nessa Copa do Mundo justamente por causa dessa estreia. E hoje à tarde eu não consegui falar com vocês lá do Ellis Park, né? Que é aquele estádio do filme Invictus, onde aconteceu em 95, aquele grande feito do rugby da África do Sul. E amanhã tem Brasil e Coreia do Norte, a gente acompanhou o treino da Seleção Brasileira, que foi uma brincadeirinha. E o Kaká, rapaziada, não tá 100% pro jogo de amanhã. O Kaká não vai chegar nessa Copa do Mundo 100%. Treinou no rachão, naquele rachão, sabe, que todo mundo participa e corre, brinca. O Kaká meio afastado, mal ia na bola. Eu acabo de ler uma notícia aqui no Globo Esporte que o Kaká não sabe se consegue atuar 90 minutos. Alguém conseguiu falar com ele, porque hoje só o Michel Bastos e o Dunga. Olha só, meu, isso aí até minha avó sabia, né, cara? Óbvio, né, não, cara? Mas ele ele foi afastado do Real Madrid. E também tem outra, né, KG? O Banco do Brasil tá cheio de caras à altura do Kaká aí pra substituí-lo, é verdade, bem lembrado, Pedro. Aliás, o Pedro falou uma coisa, né? Todo mundo pedia por Neymar Neymar e Ganso na seleção. Eles vieram aqui pra África. Antes dos jogos, no meio dos jogos, no intervalo e no final, passa aquela propaganda que eles imitam o clipe de Single Ladies, sabe? Porque é uma das patrocinadoras da FIFA, assim, não da Copa do Mundo, mas tem vários tipos de patrocínio na Copa do Mundo. E esse comercial passa, então todo mundo fica olhando, né? E aí tu vê assim, tem gente que pergunta quem é o Robinho ali, cara. Caramba. Sabe, pra te ver o quanto tempo o Robinho perdeu o tempo, a seleção não tem a grande estrela, o Kaká, e ele vai começar descontado a Copa do Mundo, né? Mas eu quero parar de futebol, porque todo mundo, né, fala muito de futebol, Copa do Mundo, e hoje, eu peço pra todo mundo agora entrar no clicksports.com.br/Potter na Copa, não sei se vocês amigos já entraram hoje. Eu pude acompanhar o jogo Dinamarca e Holanda. Eu já vi a tua postagem sobre as torcedoras, Potter, uma salva de palmas. Cara, as torcedoras holandesas e dinamarquesas. Olha, eu acho que o Pretinho podia começar a partir de agora com uma campanha Copa do Mundo 2018 na Bélgica e na Holanda, que é uma candidatura, né? Conjunta. Quem mais, Gabardo, quem mais vai disputar em 2018? Fala aí. Bom, Potter, um abraço para todos aí. Duas candidaturas conjuntas, Bélgica e Holanda, Portugal e Espanha. A Rússia está querendo, Inglaterra também. A Austrália retirou de 2018, passou para 2022. Então vai ser isso aí. Potter. Então, esse é o Gabardo. Torçamos então todos juntos para ser na Bélgica e na Holanda. Fala, Pi. Eu acho que podemos dar uma ajeitada melhor antes disso. Não precisamos esperar tanto assim. Quem sabe tu faz uma promoção na Holanda, o Pretinho transmitido direto da casa do Malvinte na Holanda. A Dinamarca também, não tem problema. É, pode ser. E não sabe que eu perguntei? Tem um vídeo com umas modelos de mini saia, vocês podem ver no blog ali. Eu perguntei se elas conhecem. Não, cara, é inacreditável. Vejam o vídeo, é inacreditável. É isso que eu tô falando pra vocês mesmo, sabe? E aí eu perguntei se elas conheciam o Pretinho, sabe o que elas falaram? Não. Nunca tinha ouvido falar, e aí foi mais difícil de começar uma conversação, né? Potter, sabe o que me deixa mais assustado, cara? É que tu sai do Rio Grande do Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, terra reconhecidamente, nacionalmente Santa reconhecida. Também, né? Santa Catarina também, assim, né? Como Santa Catarina, terra de mulher bonita, e vai te surpreender com as belezas de Dinamarca e Holanda. Não, não, mas assim, vocês têm que entender o contexto, Fetter. Há um contexto. Primeiro, é um jogo de futebol, cara. É Copa Segundo, do Mundo, né, amigo? É uma manada de mulher. E terceiro... A elegância do Potter sempre foi algo, cara, que chamou de bicho. Que eu admirei desde o início. Ele chamou um monte de mulher de manada. E, Terceiro, 93,47% das mulheres são maravilhosas na torcida da Holanda. E pra Gabardo, fechar... eu tô mentindo, Gabardo. Aqui, mas só pra não dizer que eu não falei das flores, tá? Toma aqui, fala, Gabardo. Fala delas. Olha aqui, ó, eu gostei muito daquela que tava vestida de aeromoça. Rapaz, bota laranja, mini saia laranja, chapeuzinho laranja. Entra no blog pra vocês verem. E casaquinho laranja. Ele tava chupando uma laranja. E olha aqui, ó, Potter, a verdade é a seguinte, nos surpreendemos a cada instante com belezas como essas, destas mulheres holandesas. Mas no jogo da Itália hoje, quem no jogo da Itália hoje? Meu Deus. Porque e aquele monte de homem bonito na Itália? Pode ser. E na verdade, nos surpreendemos sempre com mulheres bonitas, porque 24 horas por dia estamos olhando pessoas como nós somos, né? Eu, diante de mim mesmo, eu só posso ficar surpreso quando eu vejo uma mulher bonita, como não vai ser diferente. Está sendo humilde, Mr. P. Mas não, mas é verdade, matou o Pi. Ô, Potter, o que mais que temos aí pra hoje, querido? Acho que é isso aí, né, que a expectativa para a seleção brasileira amanhã, para nós aqui tá muito mais, não é mais próximo o jogo, obviamente, né, mas a gente já vai tá dormindo para acordar amanhã, vai ser uma super cobertura da RBS aqui, né, blog, TV e tudo mais, né, cara. Aliás, sabe para quem eu fui apresentado pelo Rui Carlos Osserman? Para quem? Para o senhor Galvão Bueno. Eu conheço, cara. Galvão Bueno. Que legal. Sabe o que ele me falou? Eu cheguei, ele a cumprimentei, sabe o que ele falou? Nada. Apertou minha mão e não falou bosta nenhuma comigo. Me tratou como eu devo ser tratado. Tu não me olhou tava... assim como eu... Tu não tava no jogo da Argélia? E continuou falando. Não fui no jogo da Argélia. É, tu sabia quem tava lá, né, assistindo o jogo? Óbvio. Zidane. Zinedine Zidane. Ele é argelino, né? Ele é descendência argelina. Fala. Qual vai ser a situação amanhã no jogo do Brasil? Tu vai no jogo, Potter? Eu vou no jogo. Antes vai ter uma inauguração de uma casa do Brasil aqui. Uma casa noturna? Na parte da manhã, porque o jogo, não, casa diurna. O jogo é à noite, né? É 8h30 da noite, 13h30 no Brasil. Então, antes do jogo, na noite, eu vou pra essa casa do Brasil falar com brasileiros e tudo mais. E tu vai e aí depois vou pro jogo. Aí no jogo eu participo na gaúcha. E tu vai estar com o mobile ou não? Eu vou estar com uma linha que eu acho que eu vou conseguir falar com vocês. É, isso que eu ia te dizer, cara. Não, ele acha que... Eu acho que sim. É isso que eu ia te dizer. Não, mas é que... Prioridade pra Rádio Gaúcha, é isso aí, pô. Não, e o maior que é. Não, é verdade. Potter. É verdade. O que um cara, que um nego da Atlântida tá fazendo aqui? Não tem que fazer nada aqui, Potter, né? Potter, aproveita. Prioridade da Gaúcha. Ô, Potter, leva amanhã no jogo. Legal tu falar isso, Potter. Leva um cartaz amanhã, escrito bem grande. Galvão, fui eu ontem que falou contigo. Ele vai filmar, cara. Não, e eu ia tirar foto, Pi. Eu ia tirar foto pra ti, mas aí depois daquela fraternidade que ele me tratou, eu falei assim, não é o momento. Não é o momento de pedir uma foto pro Galvão, né? E o Galvão é o único cara bronzeado na Copa. Podem olhar, ele é o único cara bronzeado, cara. Eu tô falando muito alto, talvez. É que é no lado da Globo aqui, né? Tenta entrevistar ele. Eu prometo. Eu tenho uns 25 dias ainda pra colocar. Eu juro pra vocês, vai ser meu trabalho jornalístico. Galvão Bueno vai entrar no Pretinho Básico. Olha! Tô prometendo no ar. Tem que entrar. Olha só, a Potter, pra gente encerrar. Se não for ele, vai ser o Kleber Machado. Pra gente encerrar aqui a nossa. Ou não. Pra gente encerrar a nossa comunicação, não. Potter, olha só. Amanhã tu tem obrigação de entrar no ar aqui durante o jogo do Brasil, cara. Errou. Tem obrigação de entrar no ar aqui na Atlântida amanhã durante o jogo do Brasil, cara. Mas aí mobile, né? De preferência com esse mesmo som aí, né, pô? É, mas aí tu vai ter que falar com o pessoal aí, o pessoal. Ah, aproveita Cezinho, que tu tá aí do lado do pessoal. Cezinha, Claudinho, fala, Marcelinho. Fala com Nelson. O pessoal aí, o pessoal tá aí, né, cara? Fala com o pessoal aí, cara. A gente vai conseguir. Aliás, vai ser legal o que vocês vão fazer, né, cara? Vocês vão botar na Globo, baixar o volume e comentar, é isso, né? Nós vamos ver o jogo, cara. Nós vamos ver mas o jogo. Com os microfones abertos, com os microfones abertos. É isso aí, Pô, não vamos comentar, cara, não vamos narrar, não vamos lá, nós só vamos ver o jogo como abriu todo mundo no Brasil. É isso aí. Aliás, batalha aí. Batalha pra nós. Pede pro Galvão dizer: um abraço pessoal da Atlântida, do Pretinho, que estão comigo lá. Claro, rapaz. Fala pra ele. E hoje um colega meu de RBS mandou e-mail, não vou falar, obviamente, era assim: cara, tem como tu conseguir uma camisa do Brasil ainda com a seleção brasileira? E aí ele quis ser legal comigo assim, ó. Não precisa ser de jogo, pode ser uma de treino. Ah, bom. Fica mais fácil daí. Mas tudo bem. Nós vamos mandar umas beijo pra você, sangue. Rapaziada. Beijo. Deixa eu te falar assim, boa noite, tá? Só pra encerrar, hoje tem churrasco da firma, aquele churrasquinho do mês, tá ligado? Pô, que saudade de você. Guarda um chope lá pra ti. É hoje. Eu tô com saudade. Sabe quando a gente sai pra longe, assim, a gente sente saudade de coisas que a gente não acreditaria que a gente tá com saudade, né? Certo. E eu tô com saudade de você. Não é saudade. Tu lembra. Não, é saudade. Entre uma holandesa e outra, tu se lembra da gente. Mas aí que tá hoje, cara, vocês não sabem a força que eu queria pra teletransportar vocês todos pra aquele momento do vídeo que eu vivi ali. Sabe quando tu vê uma coisa, tu quer muito falar pros teus amigos, assim? Descobre um disco que quer mostrar, sabe? Descobre uma gostosa, cara, tem que ver isso. A saudade é aquela do cara na ilha sozinho e tal, que precisa alguém pra contar o que fez com aquela que tava do outro lado junto com Exatamente. Ele. Exatamente. E vocês notam no vídeo, alguma delas? Notem no vídeo a última holandesa. A última holandesa. Sabe o que que ela me falou? O quê? Nada. Beijo pra vocês, boa noite. Vou estar lá também na inauguração dessa casa noturna lá, Pedro. Tu tá amanhã, indo pra África do Sul, cara? África é também, mesmo? Amanhã. Amanhã com jetinho, exatamente. jetinho, tá bom. Jetinho Learjet, né? É, que beleza, hein, guri? Mandar um salve aí pros boings que tiveram no caminho. Eu tô vendo a distância, imagens aqui, o computador tá ali e tal, na tela. Ah, imagens bonitas. Entre no blog do Pretinho. Pode entrar no blog do Pretinho, ali tem o link também. Já dá uma olhada, foi atualizado há pouco o blog do Pretinho. Dá uma olhada ali nas atualizações. Foi atualizado no blog do Pretinho, inclusive o nosso bate-papo sobre Copa do Mundo. Exatamente. Filmado pro Clique RBS, tem ali o vídeo pra você assistir. Um programete que a gente vai fazer semanalmente, comentando grandes copas e times. Com toda a nossa autoridade no assunto. Amanhã o jogo de estreia do Brasil na Copa. E pra esquentar a torcida, um mega trio elétrico vai estar no Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre, a partir do meio-dia. É a Supermóvel, com distribuição de brindes e muitas atrações pra agitar a galera. Não esqueça, amanhã, a partir do meio-dia, no Largo Zumbi dos Palmares, tem a Supermóvel Brasil na África, todos juntos na mesma batida. Realização Grupo RBS. Muito bom, Maurício Amaral, é sensacional. Neste sábado, nós temos mais uma balada do Pretinho em Porto Alegre, no Café Madri, ali na Plínio Brasil Milano. Sensacional, vai ser demais, é um lugar pronto pra festa, quem não conhece tem que ir lá conhecer. Então nós estaremos lá, mas antes estaremos na Casa do Ouvinte apresentando mais uma vez a segunda edição. Está de volta a promoção Eu Quero PB na Minha Casa. Então pra concorrer, pra você correr o risco da gente chegar aí na sua casa e fazer um programa daí, é mandar um SMS, um torpedo para 49207 escrito PB, completando a frase, eu quero o Pretinho na minha casa, porque até hoje é o último dia, a gente vai estar divulgando no dia 16 de junho, depois de amanhã, portanto, aqui no Pretinho das 6 da tarde, e a transmissão do programa vai ser ao vivo da casa do vencedor no sábado que vem. Patrocínio Piangers, da telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis, querido. É verdade. Pode chamar os amigos, família, todo mundo pra beber. Junto com o Pretinho. Pode chamar, não, a gente não bebe porque a gente vai estar trabalhando, né? É, exatamente. Mas o nosso amigo Deco, por exemplo, no mês passado, fez um churrasco. Tomou-lhe um trago, Léo, Deco. Tomou-lhe um trago, mas chegamos lá, já tava... Dá nada, cara, mas o momento é esse de alegria, de festa, sabe? É lá, assim, em 2002 nós vamos estar fazendo isso ainda, né? Então tem que ser feliz enquanto estamos aí, né, mano? Vai daí, Mr. P. A Maria, servindo o almoço, comenta com o marido. Ah, Manuel, eu vi na televisão ontem à noite que na Índia as vacas são consideradas sagradas. É, e daí? Pergunta então o Manuel, marido. Ora, e daí que ninguém come elas, não presta atenção? Ah, é verdade, e como o touro se vira? Casal de advogados discutindo a relação. Essa notícia? Nossa, advogado. É um casal de advogados discutindo a relação. A gelação. Juilson, nome de lateral do Grêmio. Eu não aguento mais essa sua inércia. Eu estou carente de ação, entende? Ora, carente de ação. Ora, você sabe muito bem que para sair da inércia, o juízo precisa ser provocado, e você não me provoca há anos. Já eu dificilmente inicio um processo sem que haja contestação. Claro, você preferia que o processo corresse a revelia. Mas não adianta, tem que haver o exame das preliminares antes de entrar no mérito. E mais, com você o rito é sempre sumaríssimo. Isso quando a lide não fica pendente. Aí é que a execução fica frustrada. Opa, calma aí, agora você está apelando. Eu já disse que não quero acordar o apenso no quarto ao lado. já é muito difícil colocá-lo pra dormir. Quanto ao rito sumaríssimo, é que eu prezo a economia processual e detesto a morosidade. Além disso, às vezes até uma cautelar pode ser satisfativa. Sim, mas pra isso é preciso que use alguns recursos especiais. Teus recursos são sempre desertos, por absoluta ausência de preparo. Ah, mas quando eu tento manejar o recurso extraordinário, você sempre nega seguimento. Fala dos meus recursos, mas impugna todas as minhas tentativas de inovação processual. Mas acho que o pedido procede, em parte, pois pelo que vejo existem culpas concorrentes. Já que ambos somos sucumbentes, vamos nos dar por reciprocamente quitados a compor amigavelmente o litígio. Nossa! Não, não posso! Agora existem terceiros interessados e já houve a preclusão consumativa! Opa! Cacete! Meu Deus! Mas de minha parte não havia sequer suspeição? Sim! Há muito que a cognação não é exaurirente. Aliás, nossa relação está extinta. Só vim pegar o apenso. O apenso. Em carga e fazer remessa para a casa de minha mãe. Ao ver a mulher bater a porta atrás de si, Dr. Juilson fica tentando compreender tudo o que havia acontecido. Após deliberar por alguns minutos, chegou à triste conclusão. E eu é que vou ter que pagar as custas. Muito bom, muito bom, cara. Pega o Apenso Júnior e te arranca daqui. Apenso Júnior. Tem um Twitter novo que chama Bodegueiros, que reúne aí o Alexandre Medina, um monte de cara bom no Twitter, que mandou algumas frases aqui pra gente. Um deles mandou algumas frases pra gente. Então, lá vão elas. Tá. Eu quero mudar o mundo. Alguém pode me indicar uma boa transportadora aí? Dica do que fazer no Dia dos Namorados, do ano que vem. Separe da namorada, afinal a Copa tá aí e o dinheiro tem que ficar pra cerveja. Boa. Opa. Essa, né? Cara dele. E aí a última é, dos piores sorrisos que existem... dos piores sorrisos que existem, sem dúvida, o pior é o sorriso maroto. Sorriso maroto. Cresceu na briga. Né? Boa, né? Mandou aqui os caras do Twitter. Deixa eu falar uma coisa pra falar nisso, cara. Antes de entregar pro Cid fazer os salmos aqui. Não vou falar. Falta tempo ainda pra falar. Não, falta tempo. Eu pensei que fosse nesse final de semana, falta tempo ainda. Leio que a SUSEP suspendeu temporariamente o processo de instalação de albergue destinado a detentos dos regimes aberto e semiaberto. A decisão atendeu a pedido dos moradores da área em que o estabelecimento iria ser implantado, a Vila Santa Terezinha, na zona norte de Pelotas. É mais um fruto do sou a favor, mas no meu não. Ou seja, o espírito de solidariedade e de comunidade foi para o espaço e depois reclamam quando o poder público não amplia as vagas de tais regimes, que os condenados andam à solta, que os juízes liberam, etc e tal. Mas e agora? Onde o governo vai implantar o tal albergue? Na orla da Praia do Cassino, entre Balneário e Hermenegildo? Se em qualquer lugar a população vai protestar, o que que se vai fazer? Mandou aqui o Rogério Brodbeck, que tem lá o blog do Brod, em Pelotas, fazendo isso, uma reclamação, né, totalmente cabível. Ninguém quer um presídio perto de si. Ninguém quer, né? É verdade. O que os caras podiam tentar é fazer uma compensação, assim, não sei como, mas o governo federal, talvez. Ah, é que as fazer pessoas vão que os imóveis desvalorizam, a insegurança aumenta, sei o risco. Sei lá, botar um presídio em Charqueadas, por exemplo. O governo federal dá uma ajuda... Ao município, eu acho. É, né? Uma compensação ao município de Charqueadas. Sei lá, uma coisa assim. Que o presídio de Charqueadas está longe da cidade, né? Ele está nos limites da cidade ali, assim, o centro da cidade, os bairros e tal, ficam afastados do presídio. Mas essa aqui é a real, né? Ninguém quer presídio no seu município, né? O interessante é que é mais pela sensação do que pela ocasião em si. Porque o máximo é uma rebelião que possa acontecer. Não sai do presídio. Não, lá em Canoas iam fazer, né? Tem presídios de... Enfim, o cara só tem que dormir no albergue. É esse caso aí, e aí ele passa o dia de bobeira. É. Quer dizer, ele tem que trabalhar, mas ele pode passar o dia na tua cidade assaltando, entendeu? Estuprando, matando, nas ruas da tua cidade, tuas filhas, teus filhos brincando Mas aí? Nesse caso não é criminoso, cara. Nesse caso é algo como... Não. É, é criminoso, tanto que não, já aconteceu, não, é criminoso, meu. Mas não é um crime normalmente de assalto à mão armada, alguma coisa assim, entendeu? Acho eu também. Uma boa também trilha, bem adequada, acha, será? Ah, eu não gosto de me meter nesses assuntos. Não, já foi preso, tem uma vibração muito positiva, né, Cid? Eu já te nunca... prenderam, Cid? Não, me prenderam, não, jamais. Vai passar de que jeito na cela? Eu sempre fui pago para apenas informar e não opinar. Eu me considero uma parte informativa dos meios de comunicação. Muito bem, hein, Cid? Muito bom, Cid. Ah, este é o verdadeiro papel de um apresentador. Tá bom. Muito bom, Cid. Mandar um abraço para o casal que venceu a promoção dos óculos do Grêmio do Inter, Cláudio e Virgínia. Boa, Cid. Lembrou bem, mandou bem. E este salmos foi enviado por Alan Maikak. Como? Que pediu um beijo para Mor, que é o amor, a Kelly. Alan Maikak. Pô, que nome, hein? Bonito nome. De volante. Você da ficaria. Suíça. É verdade. Não, acho que de Gana, Maikak. Posso ler os salmos? Pode, por favor, Cid. Preste atenção. Agora, que arrepio. Sim, eu dessa vez provoquei você. Diz assim os salmos para esta noite de segunda-feira. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Um dia fiquei com fome e papei a Mary Lou. Mary Lou tinha cara de babaca. Mary Lou botava ovo pela cloaca. Eu tinha uma vaquinha que se chamava Sarali. Deixa eu ver a hora, Cid, só um pouquinho. Já era, Cid. Boa noite. Boa noite. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã. Tchau. Obrigado.